pra nós. Só se envolve quem corre por nós. Se afaste quem for contra nós. Siga em frente sem más intenções. Cada qual com o peso de suas ações. E não me venha com limitações. Rap vivo é com a nós produções. Tô sem tempo pra más intenções, meu. Rap vivo é com nós, meu. Eu não me expresso pra querer pagar de exemplo. A proposta não é ser o mal do mesmo. Meninos mimados, só mais do mesmo. Máscaras esconde os seus medos. Músicas mais ou menos. Meu nome é você, sabe quem? Eu mesmo. Lyric um pouco irônico, jamais desmereço. Se tá por amor, só respeito. Recíproco, não trouxa, parceirei. Caixas guardam visões limitadas. Convicto apenas que eu não sei de nada. Deixa pulsar que a caneta destrava. Flow Constantine, demônios internos expulsos de casa. Expecto patronas, lembranças mais raras. Arte, rara quedabra, mágico de quebrada. Relíquias da morte na ordem da Fênix. Renasço, rap game fictício como um mito de Sísifo. Rolando a pedra acima rumo ao precipício. Não pegou a referência, procurar na net, amigo. Todos carregam uma cruz temperada de espinhos. Quem suporta mais virar suporte na suposição. Mesmo que seja insuportável, segura a barra e era de gelo, corações de lata. Muita luz na caminhada e nós tem força pra seguir focado. Tudo bem se as pessoas não entendem aquilo que você tá passando. Muitas vezes o nosso problema não vai ser um problema que vai ser entendido por todo mundo. Esquece as linhas soco, já saí do jogo. Eles me perguntam se eu tô ficando louco. Vai, espera mais um pouco, mano, aguenta mais um pouco. Voltei lá do início pra recomeçar de novo. Nem sei mais quem eu sou, eu tô vivendo de momento. E a culpa é do meu ego, tá me matando por dentro. Nem sei mais se aguento, tô apodrecendo por dentro. Que até o meu carro foi uma alegria de momento. Trancado em quarto escuro, meus demônios em sussurro. Dois maços de cigarro, nem passei do interlúdio. Toque, toque, é morte, bate na porta. Berro na cinta e de costa. Tic-tac do relógio, tá chegando minha hora. Vira passe, né, filme daqueles do telecine. Vejo uma luz no fim do túnel e uma noite de crime. Se correr o bicho pega, se ficar na mete bala. Amanhã logo cedo sou mais um corpo na vala. Faz me diz que eu não posso, que eu tô no fundo do poço. Jogado em meio aos destroços com a corda no pescoço. Vivendo superficial, esquecendo real. Tô morrendo sozinho, tô em fase terminal. Ganhei grana, perdi amigos, orgulhoso demais. A depressão me abraçou, nem enxerguei os sinais. Tive dedos apontados de quem nunca me conheceu. Hoje tô sucesso daqueles que não mereceu. Cansei de cantar vantagens de tudo aquilo que eu consegui. Isso não faz mais nenhum sentido. Se eu não tiver meus amigos aqui, nem todo dinheiro do mundo traz o conforto pro meu coração. E se um dia eu te magoei, fiz essa aqui pra te pedir perdão. Vocês acordaram com o demônio que há dias assombravam os meus sonhos. Tudo que eu vivo eu componho. Mesmo vivendo pesadelos eu sigo risonho. Vários lutando pelo trono, o tal topo tem há muitos egos inflando. Eu siga indo o mesmo plano, tô onde de mim tão precisando. É impossível descrever, mas foi com isso que eu tive que viver. Que é indiscutível, pode crer, dialetos afeto, muita fala, só pouco fazer. Foi onde eu tive que aprender que ao invés de o dedo apontar, minha mão tenho que estender. Se pudesse reviver, ajudaria novamente quem pelas costas tentou me abater. É, vou manter a fé naquele que me mantém de pé. Que é um Deus que cuida de mim, não vou negar, né? Não, não. Diferente dos migué que quer respeito e nem sequer recíproco com que acredito. Zé fala que é rua, mas tem medo de sair à noite sozinho, né? Lutei por meus sonhos e planos, sofri pelas dores e enganos. E quando eu achava que tava chegando sozinho, eu tava ficando. Exemplo tem de monte, mano. Só ver as vitrines, mano. Topo é um lugar frio e vazio e faz com que todos vivam te atacando. Fala pra nós, só se envolve quem corre por nós. Se afaste quem for contra nós, siga em frente sem más intenções. Cada qual com o peso de suas ações. Não me venha com limitações. Rap vivo é com a nós produções. Tô sem tempo pra más intenções, bro. Rap vivo é com nós, bro.